this to end? You want to be free of all this? We have a job for you. What job? Come with us, we'll tell you. What job? We want you to kill someone. Who? A preacher. Eu sou o Rafael Almeida e eu vivo no inferno faz tempo. Pessoal, quem fala aqui é o Lucas e até quem viu um episódio bom. Isso. Olá, pessoas da internet, do Rio de Janeiro ao Marlos, o catedrático, e Jesus Cristo tá voltando aí, ó. E aí, pessoas, aqui é o Almeida e é até o fim do mundo. Aqui é o Hilário do Vila Cast e Preacher só melhora quando acaba. É, eu sou o Matheus Mantuan e semana que vem vai ficar bom. Vamos lá. Acho que entre esse ano e o ano que vem a série vai melhorar bastante, né? Pô, caralho, sem dúvida. Essa é uma dita promessa no fim de cada episódio, que semana que vem vai ser foda. Vamos lá, vamos ver como é que é isso esse aí. Esse último episódio vai ter que ser muito bom, hein, mano? Porque senão... Vai tá ter que tipo ser. Tá tipo novela da Globo, tá tipo novela da Globo. Pra não repetir nada, esse episódio começa com um flashback, né? Praticamente a continuação do último flashback do Santo, que aconteceu alguns episódios atrás, com ele voltando pra se vingar depois da família ter morrido porque não conseguiu levar os remédios a tempo. A cena é bem legal até, eu gostei bastante do chinês cantando, todo mundo morrendo em seguida, foi bem bacana. Não sei vocês. Todo episódio que tem o Santos no início, ele é bom, é impressionante. A gente tinha visto na promo do último episódio, né, o... Como é que chama, cara? Ah tá, os anjos falando com o Santo. Tinha aparecido na promo desse episódio na semana passada. Caralho, sério? Que vacilo. Não, não, nem vi. Ainda bem que eu não vi. A promo agora dando spoiler aí, ó. Ainda bem que eu não vi. Não, a promo não mostrou eles conversando, não. É, mostrou ele apontando as armas pros anjos, cara. A mesma cena que nesse episódio, sabe? Mas mostra que são os anjos? Sim, Não. Ah, não, perdão, não foi na promo. É que saiu um trailer na Comic Con que é só desses últimos dois episódios. Foi exatamente na promo. Estamos com tá. Caraca. Sim, claro. Fala merda. Eu sei, mas saiu um trailer antes com a cena, cara. Enfim, já sabíamos o que aconteceu. Não, eu não vi. Ok, eu vi, cara. Desculpa se eu tinha informação antes de vocês. Foi mal. Foi o próprio Luquita aí, ouvinte nosso, que mandou o trailer no grupo esses dias. Acho que foi esse fim de semana. Eu recardei. Essa parte do flashback foi uma continuação do outro, mas o próprio fato de ser uma continuação da cena anterior faz parte do próprio contexto dele, porque depois você percebe que ele fica em loop, e cada vez ele vai ficando um loop mais frenético, ele reprisa as ações do outro flashback, só que com pequenos cortes. Uhum. Com pequenos cortes, depois ele vai cortando mais ainda, vai ficando frenético, e tu percebe que, cara... Assim, realmente eu saquei que aquilo ali era um tipo de inferno do cara. Assim, o cara tava vivenciando em loop aquele sofrimento dele ali, cara. Sim. É, pra mim tava contando a história dele. Aí eu, pô, a história do cara, legal. Mas quando começou a repetir, primeiro eu falei, cara, o que esse cara tá tentando fazer? Aí depois, quando começou aquele negócio frenético, eu falei, puta, ele tá em loop. Não, o pior é que vai te dando agonia junto com o cara, você vai, porra, não tá aqui. Exatamente. Aí você acelerando. É o mesmo sentimento de agonia que eu tive quando eu assisti Amnésia, né? O Memento, pelo filme, não, nem pela cena. Cara, a questão de se repetir a sua... É como se, pelo menos interpretei no fim do episódio, que aquilo que te levou pro inferno, você vai reviver aquilo eternamente. Isso é o inferno, basicamente. É aquele ponto, é o que fez ele ir pro inferno, que ele tá tendo que repassar pra toda a eternidade. É um conceito de inferno bem ruim, na real, né? É tipo o casamento dele. É, eu entendi que, tipo, foi o momento da vida dele que mais machucou ele. É, que ele mais sofreu, que foi a perda da família. Exato. E aí ele conecta com o incidente que levou ele a isso. Que ele foi lá pra aquela cidade buscar o remédio lá pra tratar da filha dele. Só que aí ele voltou por causa do menininho e pronto. Quando ele chegou em casa, as filhas dele estavam mortas. Isso, exato. Então, o inferno é você reviver a parte da vida que você mais sofreu. É. Basicamente. Sim, basicamente é aquele tipo de inferno que ele tá relatando. Agora, aí tá a beleza da cena. Ele deixa no ar se aquilo ele tá recontando a história ou se ele já está contando o inferno do cara. Porque eu achei muito estranho, assim, como eu já falei aqui outras vezes, eu não li. Então, a série é a minha fonte principal, assim. E vocês aqui, meus amigos, estão que me massageiam com seus conhecimentos de Preacher. Oh. E, você usa termos muito bons, cara. Bacana. Então, acontece. Não deixa muito bem claro se ele tá relatando o que aconteceu ou se tá ali. Porque uma coisa que me deixou bastante encucado foi aquele padre, cara. O padre da cidade. É como foi mais borne lá e, porra, tá beleza. Beleza, como se fosse o pastor da zoeira ali. Ele é pastor. Ele é o pastor da zoeira ali, pastor, cara. Só que você entende que antes de ser pastor, ele era tendente de alguma coisa. Então, tipo. Ele era confederado, pastor. Eu acho. Ele virou, tipo, pastor só por nome, tá ligado? Só pra falar que é pastor agora, que ele é bonzinho. É como muito traficante faz por aqui. E vamos lá, ele é um pastor que tava num boteco bebendo e contando piada suja pra galera. Cara, até aí ser pastor é indiferente nesse ponto. É só a profissão dele. Ele nesse caso. É um santo. A função disso no roteiro é simplesmente justificar os anjos convencerem ele no final a ir atrás do Jesse, só isso. A única função de roteiro é essa. Exatamente, você não precisa explicar nada, você já sabe, assim, você já sabe. Pô, porque sempre vem uns caras assim, o cara se convenceu muito rápido. Não, se você prestou atenção na história, você já sabe por que o cara odeia tanto esses caras religiosos, assim, os pastores. Enfim. Essa cena, ela é quebrada no meio do episódio, né? Mostrada algumas vezes antes na cena inicial começa só até a hora que ele mata o pessoal. Aí depois mostra a cena, tipo, resumida, todos os flashbacks de uma vez no meio do episódio, até que no fim os anjos aparecem. Essa cena foi meio quebrada, né? Na continuidade do episódio, pelo menos. Até porque quando os anjos foram falar que queriam ir pro inferno, eu nem me toquei dos anjos assassinos, sabe? Pensando que eles estavam indo procurar o Eugene, porque o outro tinha falado pro Jessica ajudar ele a trazer ele de volta. Falei assim, os caras vão ajudar ele, né? Aí no final foi essa parada, eu não tava nem pensando nisso. Sim. Acho que por isso que achei interessante mostrar isso só no final. Caramba, sabe o momento que eu desconfiei? Foi um momento logo no começo que mostra as garrafas tremendo. É, exatamente. Depois que ele mata, pô, as garrafas tremendo. Eu falei, pô, mano, mas por que essas garrafas estão tremendo, velho? Não, eu assim, ele, no começo o moleque vai falar que vai ter a tempestade, né? Eu só fiquei pensando, puta, é a puta tempestade de areia, né? Porque caralho, mas até então. É, a tempestade de areia é nível Mad Max. Velho, assim, exato. Eu pensei que fosse tempestade também, eu não consegui ligar os anjos. Pensei na tempestade de areia que tem na múmia, lembra? Faz o paredão lá, isso, pega o helicóptero, helicóptero no avião. Aí, de qualquer jeito, os anjos só vão chegar no final do episódio. A gente tem que voltar um pouco pra continuidade. Voltar um pouco não, voltar pro começo do episódio agora. É, um pouco, voltar 40 minutos, né? Já foi pro final, tá ligado? Já foi pro final. Logo em seguida falaram aí, mostra o bar tremendo e tomando uma dose de qualquer coisa. Passa a apresentação e corta direto pro xerife levando o Jesse no carro pra delegacia ou pra onde foi. O Jesse consegue fugir de lá. Até porque ele pode fazer isso simplesmente. Foi mostrado já que ele é capaz, então tudo bem. Exatamente. Ele usou uma caneta lá. Aquela caneta que foi usada pra assinar os documentos lá do Odin no outro episódio. Disso eu não lembrava. Por isso que deu um foco tão grande na caneta, eu não entendi o motivo. É, porque é a mesma caneta, enfim. Também focaram no outro episódio. São detalhes, né? Tipo, você também não é obrigado a ver, mas quando você associa, fica bacana, pelo menos. Isso aí é chamado arma de Chekhov. Se o cara focalizou alguma coisa, se ele focalizou na caneta, é porque ele vai dar alguma função pra aquilo. Só título de curiosidade. Se o diretor ele foca muito em qualquer objeto que seja, ele vai usar no final do filme pra resolver a trama. Ou pra dar continuidade mesmo. E se ele focar e não usar, é só de zoeira, né? É só de zoeira, okay. E o Chekhov dá dislike, né? Entendi. tá, beleza. Muito comum, aliás. Bom, logo na sequência, então, o Matheus já até citou isso, né? Mostra os anjos indo pra uma agência, conversando com a mulher. Daí ela meio que recebe eles, falando que tem boas propostas e tal, tem promoções, e eles falam, não, a gente quer ir pro inferno. Assim, não sei se na HQ tem alguma coisa com relação a isso, mas pelo jeito, na Terra tem um monte de coisa associada ao céu, né? De pessoas. É que, como HQ Elfo é um spin-off de Constantine. Uhum. Então os caras estão aproveitando disso, entendeu? Isso daí na HQ não tem, mas como tem um Constantine, eles estão se apropriando, entendeu? Caraca, eu achei muito foda isso, cara. Achei muito foda. É. Essa é uma reputação. Nessa cena, eu achei que, sei lá, ele ia levar ele pros fundos e eu tava jurando que eles iam fazer aquela parada igual no Constantine, de botar o pé na água lá pra ir pro inferno, na baciazinha. Sim. Eu achei que ia ser assim, se fosse, ia ser muito louco também. Sabe o que me lembrou essa cena? Deuses Americanos. Pra isso saiu o trailer, tá? Não sei se vocês querem saber. Não, eu não fiquei sabendo. É, saiu o trailer. É legal. Agora a mulher da repartição, ela faz uma piadinha com isso de lá pra trás. Ela fala assim, ó, eu só levo se o magrinho for lá pra trás comigo. O grandão, né? Isso aí não vai dar pra pagar, não. Não, ele ia. Assim, opa, amarradão, opa, tô dentro. O outro que falou não, mas eu acho que você para nem saber o que tava acontecendo, mano. É, esse é o anjo inocentão. Na verdade, ele é o virgão da dupla, né? Aquele cara que não sabe direito o que tá acontecendo em volta dele, não entende das paradas. Quando essa cena começou, eu pensei, em primeiro momento, que eles estavam, tipo... É tipo aquela ironia, eles são anjos e não entendem mesmo como funciona na Terra. Então, tipo, eles precisam ir pro inferno, eles estão indo numa agência de viagem. Aí eu pensei que eles iam fazer isso. Mas depois, não, porra, não, a mulher não vai levar eles pro inferno e tal. Mas também se fosse, era muita inocência, né? Os caras lá, tipo... Cara, mas vou te falar uma parada. Eu não, você falou um negócio que eu não tinha reparado. Aquilo é uma agência de turismo ou de viagem? Viagem. Se aquilo ali é uma agência de viagem, todas as viagens vão pro inferno ali, cara. Porque é muito deplorável aquelas agências de viagem, velho. Né? Só tem bilhete pro inferno, porque. É o que é isso? Não, todos os cartazinhos, tudo tipo lugar que neva, tá ligado? Acho que só porque, tipo, no Texas não neva, não sei lá se neva naquela porra, que é mó calor. Todos os bugs tem a galera esquiando, os cartazes de viagem. Uhum. É, viagem pro Colorado, viagem pros lugares dos Estados Unidos que neva. Acho que ela até oferece uma viagem pro Colorado pra eles, né? Não prestei atenção nesse detalhe. Fala um monte de lugar. Ela fala dois lugares, eu não lembro. É que eles falam mais pro sul, aí ela vai realmente descendo, né, no mapa. Enfim, não era tão sul assim. Eles eram pro Brasil, né? É, poderia ser. Mas se fosse o Brasil, cara. É, inferno, né? Mato Grosso também. É, sempre Mato Grosso, pode crer. Em seguida, depois, corta pra cena da Tulipa na casa do tio dela, enfim. Ainda tentando alimentar o cast com mais e mais animais. E eu pergunto, por que você não arrumou logo uma vaca, cara? Puta que pariu, não é tão difícil. Não, eu não sei, acho que deve ser difícil. É caro mandar uma vaca. Mas quem falou em comprar, cara? Ninguém falou isso. Como é que você vai roubar uma vaca, cara? É, mas ela também andando com uma vaca pela cidade, não ia funcionar muito bem. Ah, cara, tem um abatedor do lado, é só pegar a noite Texas, lá, né? E jogar no meio. É o Texas, foda-se quem é. Tá valendo. Caramba. Você andar com a vaca normal. É, no Brasil também não é tão comum não, cara. Uma cidade interior que tem um abatedouro. Acho que vai ter uma pessoa andando com uma vaca por aí, cara. Cara, você podia só jogar o cast lá dentro e esperar ele resolver, também não é um problema, caramba. Mas ela nem chegava perto dele, deu entender que ela nem chegou muito perto dele. Que ela pegou ele lá, que ele queimou no sol e tal. Ela pegou, levou ele pra um lugar seguro e tem alimentado ele com animais. Exato. Só que mostrou que... Ele não tava se curando. Isso, ou pelo menos que ele tá se regenerando muito devagar. E ele precisa de sangue humano, fresco. Porque ela falou que deu sangue de hospital e não funcionou muito também. Pô, também se for aquele hospital lá, cara, Texas, velho. Aquele sangue tudo contaminado, tudo anêmico, tudo cheio de porra, velho. O cara não ia ser se alimentado bem mesmo. Ah, cara, é vampiro. Não tem problema de qual é o sangue, cara. Porra, imagina. Ah, esse aqui é o positivo. Esse aqui dura um pouco mais. Ah, esse aqui é a B. Não, esse aqui não presta. Porra, cara, como assim? Não pode ter preconceito com sangue também. E vampiro a máscara, se a pessoa tiver doente, o vampiro pega a doença. Tem que tomar cuidado. Ah, é verdade. Então, é essa parada. Se for sangue doente, o cara fica fudido, cara. É que não explicou as condições. Né? Não explicou as condições que o sangue precisa ter. Ele falou que ele só se alimenta de sangue. É, ele é um vampiro bem fora da curva. Não tem nem canino grande, né? Então a gente não sabe como funcionam as regras. Enfim, a questão é que a Tulipa chama a Emily pra poder ajudar ela. E fala, olha, vai levando os animais pra dentro até ele se curar, toma esse dinheiro pra comprar mais se precisar, não vai em tal loja porque eles estão achando suspeito já, e eu já volto. Vou passar em Albuquerque lá e já volto. Fazer um negócio. Eu vou matar um cara em Albuquerque e já volto. É, foi muito legal que ela deu um negócio de desapego com o Cassidy, né? Pode namorar com ele, com pode o Jesse, no caso. Ele, pode deixar... É verdade, Jesse, pode deixar ele pegar no seu peito, não ligo mais. Depois daquela cena aquela cena dele na mesa lá no último episódio, ela ficou assim depois. Uhum. Ele é escroto, né, cara? Ele tava muito, sei lá o que tava acontecendo com ele. No último episódio foi muito irritante pra mim. O Matheus mais gostou, né? É o 7, no caso. Eu acho insuportável também. O 7, enfim. Não, mas o Jesse tava insuportável naquele episódio. A voz, o poder da Genesis tava fazendo isso com ele, né? Espatar até agora, não, mas tudo bem. Próxima cena é o Jesse lá comendo com os mendigos, né? Panqueca. É, pode crer. Depois que o Jesse fugiu, ele encontra lá dois mendigos, parece que ele conhece. E tá falando lá com eles que vai trazer Deus pra conversar com o pessoal. Aquele papo do último episódio, eles continuam agora com os mendigos. Dá panqueca pra ele, serve xarope. Oferece sem vinho, é a regra do Matheus valendo de novo ali, né? Daí ele falou, vinha essa hora da manhã. Tem uma cena rápida dos anjos no quarto do hotel, decidindo se eles realmente vão pro inferno, se eles vão pro céu e desistir e falar com o pessoal. Eles jogam uma moeda, falam pro inferno, jogam de novo forçando a barra, decidem ir pro céu, mas eles esquecem que eles estão sem o telefone agora. Não me lembro quando que eles perderam o telefone exatamente, mas... Foi naquela cena ali mesmo. O Jesse foi antes e roubou. Mas eles chegaram no quarto e o Jesse roubou quando ele foge do carro do xerife. Verdade, pode crer. É que não mostra, né? Mostra depois ele só com o telefone se escondendo lá, menos. É que eu achei que antes tivesse mostrado isso de alguma maneira, mas então não mostrou, né? Realmente só tá aí. Enfim, então vai ter que ir pro inferno e não vai ter jeito, é isso aí. São um deles, né? Eles estavam tão desesperados que tinha que recorrer a isso. É legal, assim, que nessa cena eles demonstram que um é bem apegado ao outro, né? Que eles estavam discutindo e tal. Pô, ligar pro céu. Mas aí é perigoso eles separarem a gente pra sempre. Não sei se vocês perceberam isso. É, a preocupação deles era se separar. Não era nem porque eles iam ser castigados. Eles só falaram, eles vão separar a gente. É verdade, é verdade. Não, tem umas cenas que deixam isso um pouco mais explicitado. É essa relação deles dois, que tem uma cena que eles estão andando, caminhando, e tem uma fotografia meio escura que é só a sombra deles. Aí você repara que realmente eles são muito caricatos, sabe? Tem um que é altão e magrelão, altão, e o outro cara realmente é muito baixinho. Então a figura deles, o contorno deles já é meio caricato, então você já reconhece de longe, sabe? Cara, o mais alto usa fivela no cinto, aquela fivela de sei como é que cowboy, chama, né? De cowboy. Aquilo é muito ridículo, cara, ainda mais século XXI, aquilo é muito caricato sempre. Matheus, no Texas não é, né? É verdade, pode crer. Lá no Texas não é. Você pode usar bota de cowboy, pode usar aquele chapéu e pode usar a fivela que ninguém vai estranhar. Ok. No Texas e em Ribeirão Preto também, né? Pode fazer isso. Em Barretos. Barretos, né? Barretos. Barretos. Essa Barretos é uma piada. Cara, se você tiver com uma picape tocando música sertaneja bem alta e com um grupo de amigos, eles não vão estranhar entre si também. Bom, aí nessa cena seguinte, a gente mostra a galera lá no escritório do Quinco Anão. Cara, esse Quinco Anão é doente mental, velho. Você descobriu agora só? Ele tem uma empresa super moderna, vou dizer que você não queria trabalhar num lugar daquele. Eu achei super da hora. Eu trabalharia, cara. Lembrou também Django Livre. Pô, lembrou? Verdade. Nossa, lembrou muito Django. Lembrou muito Django. Aham. Uhum. Cara, fazer rinha de funcionário. É, pô, hora de almoço, vambora pra aquela porradinha maneira, aquele saborzinho de sangue na boca. Pô, é sensacional, né? Porrada saudável, né? Pra alegrar o dia. Desestressar. Exato. É, vamos desestressar aqui que a gente vai matar um monte de boi ainda hoje, né? Porra! Isso. É assim, você botar shiatsu e tai chi chuan pra galera. Porra, foda-se. É só no Japão mesmo, essa porra. Aqui é porrada. Eu trocaria shiatsu pela moral por uma rinha entre funcionários. Apostando, porra, claro. Hoje, agora. O Miles, né, o prefeito, ele tava, que me é muito estranho, vendo essa luta, e o telefone dele toca, e era a Emily ligando pra ele, daí a Emily fala pra ele ir na casa lá da Tulipa, né, então a gente acha que o Cassidy escapou e vai matar ela, mas eu não achei que era isso, não, cara. Eu peguei a maldade. Eu não achei, eu peguei a maldade já no começo, velho. Porra, mas uma cena antes ela virou pra Tulipa, pegou e falou, não, tô namorando lá com o Miles, tô tranquilo. Não. Ah, mas você não viu, mano, foi... Ela viu a oportunidade ali, velho. Se livrar daquele desgraçado, já pensei na hora que ela ia fazer isso mesmo, velho. Eu sempre espero pelo pior, cara. Eu vou dizer que eu esperava. Cara, esse episódio foi um episódio atípico, porque todo mundo mostrou um lado meio sombrio, cara. Todo mundo, não foi só o Jesse no outro episódio. Todo mundo tá mostrando um lado meio desajustado, sabe? Sim, é. Meio que as pessoas são assim. Não exatamente. As pessoas são más naturalmente, elas só escondem. E depois do último episódio, em que o prefeito falou um monte de bosta pra ela enquanto tava no círculo da igreja, ela criou lá um sentimento de vou me vingar, cara. Acho que tava lá implícito já. Foi implícito, mas acho que não é o ponto de matar alguém. A não ser que não. É claro, no Texas isso é normal, mas. Porra, não sei se. Mas vamos lembrar também que ela não matou. Ela levou ela para matou. Morrer. E sai no tribunal. Eu não sei dizer legalmente se eu estou certo, mas na hora, pelo menos, ela não foi atuante na ação. Cara, eu tô definindo. Eu tô conhecendo o Matheus, assim. Eu tô percebendo algumas coisas com relação a ele. Eu não sei o que você planeja fazer na vida, mas você sempre tenta proteger o bandido, cara. Como assim, cara? Não, não. De maneira nenhuma, cara. Eu nunca fui contra o impeachment. Vai virar advogado de bandido, cara. É. Dá dinheiro, hein? Dá dinheiro. É, sem dúvida dá. Mas ela não é bandida, cara. É uma situação lá em que, porra. Ela queria ajudar o cast também. Não queria, mano. Vou matar você. E tá tudo certo, pô. Entenda aí meu lado aí também. Porque, porra, como é que é, né? Tá chato pra caralho. Pô, tu quer ser meu crush aí, mas não tá rolando, entendeu? Porra. Eu achei legal que tá começando a mostrar, tipo, que até os mais certinhos podem perder a linha. Que primeiro mostrou o prefeito e cobertando o assassinato lá do Odin, né? E agora ela que parece ter que ser a pessoa mais de boa da série, tipo, perdendo a linha e matando alguém também. Então você já vê que agora na série você pode esperar qualquer coisa de qualquer pessoa. Exato. Não vai ter, tipo, ninguém são, nenhum personagem são, mas eu acho. É, e essa parte, justamente, que eu acho maneira, a parte que a série tá levando, que é uma frase bem maneira, porque a princípio você imagina, Cassidy vai ser, o Cassidy tá meio pirando, mas como as pessoas reagem àquilo? E você vê que todo mundo tem seus problemas ali, e todo mundo meio que se busca um, entre aspas, a Deus ou ao pastor desesperadamente pra uma questão de redenção, mas todo mundo tá cagado ali, cara, todo mundo meteu a mão na bosta ali e passou na cara. Exato. Bom, até então a Emily era a única que não, né, mas agora ela fez essa emboscada aí pro, sim, pro prefeito e... É, outro ponto também que é bom lembrar, foi mais ou menos citado, mas, cara, o Jesse deixou o cast queimando muito tempo, cara. E queimou demais o cara, porque, porra, a quantidade de coisas que ele tomou e não recuperou tudo ainda. Foi muito tempo queimando no sol. Não, o próprio Cast fala, mano, você me apagou rápido pra caramba. Não, foi brotheragem que eu li. É, exatamente, cara. Não, aquilo foi brotheragem. É, parece que brotheragem, né? Porque... Você percebeu o nego queimando na tua frente, do nada. Você, caralho, porra, o que tá acontecendo? Eu não me lembro, eu teria que assistir o episódio de novo. Porque quando eu assisti o episódio e o Jesse voltou com o extintor e botou em cima da mesa, eles focam no lacre do extintor e eu tive a impressão de que o lacre estava ainda com lacre ainda, sabe? Já tava sem lacre. Ah, tá. Ele tinha usado antes. No fogão, quando ele pegou fogo. A gente chegou a supor isso aqui no programa. Eles apagaram o fogão antes, então o lacre não faria sentido nesse caso, que eles tinham usado antes. Ah, sim. Não, mas aí ficou mais maneiro ainda, porque, tipo assim, eles mostram o lacre desfeito, mas você não sabe se o lacre, se ele realmente usou ou não usou, porque seria um cliffhanger legalzinho ali, você utilizar o lacre pra dizer se ele ajudou ou não ajudou, mas nem isso, nem essa pista eles deixaram. Exato. Cara, então, porra, na minha cabeça ele só arrastou o outro lado de volta pra sombra e nem apagou ele. É possível, acho estranho como que no meio desse fuso e a mina do prefeito não viu o que aconteceu, porque ela tava na casa também e ela parece que ela não viu o que aconteceu aquilo. Só quem ficou sabendo foi o Jesse e o... Mano, você tá pagando de louca? Tá acontecendo um monte de coisa aqui em sua mão. Então, é. Mas então, eu achei estranho, tipo, ela tava moscando lá na casa tomando café e ignorando o que tava acontecendo em volta. Mas ela é meio assim, a personagem. Ela é meio anestesiada com o mundo. Isso, a preocupação dela era fazer o teatrinho na igreja lá. Exato. Porra, entendeu? Ela tava mostrando que isso. A casa tava da mulher, velho. A casa da mulher toda zoada. Não esquece que ela deixa o filho dela tomar leite vencido já, pastoso. Então... Ela caga de porta aberta, porra. É, isso é um problema. Esse é o pior, cara. Quem faz isso? Não é boa, a casa dos outros ainda, velho. É, de fato, ela tá muito anestesiada com a vida. Aquela pessoa deve tomar uns remedinhos. Claro, receitado, traumas, deve tomar uns remedinhos de felicidade. Pareceu que ela cresceu bem como personagem, que ela deu o prefeito pro Jesse, pro Cassidy. É, porque foi ali que foi a libertação dela, tá ligado? Ah, vou parar de seguir esses caras, ó, o louco que é amigo dele, o demônio. Então, tô saindo fora dessa brincadeira, vou cuidar dos meus filhos. É, independente do que é legal, de legalmente falando ou não, essa cena foi uma pequena redenção da personagem. Foi ela deixar de ser tão passiva na situação e fazer algo, entre aspas, certo. Mas, olha, certo não legalmente falando, só que certo pra história. Caralho, cara, vocês estão realmente defendendo o assassinato mesmo, cara? Acho que o cara tem razão, velho. Cara, mas o prefeito é um filho da puta. Ele é um vilão, não, ele prefeito, mereceu, cara. Ele é um stalker do caralho, ele fica perseguindo a menina. Matheus, você tá justificando um crime com outro, é isso mesmo? Cara, ele é um vilão. Você vai resmungar realmente quando... É, o dedo do botão vermelho tá coçando aqui, ó. Não sei se você tá passando gravado. Ah, mas isso aí é o Matheus. Todo mundo já tá acostumado com isso aí. Não, cara. O Sérgio já sabe que é o Matheus. A questão não é essa. A questão é que é um vilão da história. É justificável o mocinho matar um vilão em um filme. Ó, peraí. Véspera de Olimpíada, o cara falando que é justificado você matar, não sei o que. Porra, velho. Tá complicado. E digo mais. O Matheus é quem escreve essa pauta. Você que tá ouvindo o podcast, você não tá vendo a pauta, mas tá escrito assim, ó. Durante uma rinha entre funcionários do Odin, ele liga para o prefeito dizendo que fez merda e soltou o Cassidy, onde apenas estava levando ele para uma emboscada. Logo no final, muito bom, parabéns, Emily. Eu escrevo a pauta vendo o episódio, cara. Aí os comentários vão junto. Ah, tá certo. Porra. Que errado, cara. Estamos colocando aí uma situação muito ruim, viu? Vocês colocou aí, João. Vocês colocou aí. Eu vou pedir um advogado depois, tá? Tô precisando. Essa é a redenção da personagem. Ela matou outra pessoa. Olha a redenção dela, que maravilha. Ele merecia, vai. Não vamos ser hipócrita. Ele merecia. Ele merecia, ele é político. Então você acha que o Eduardo Suplicy tá merecia então também, né? Ele já não é mais eleito, ele não é mais político, cara. É outro caso. Vamos. Segue o barco. Vamos lá. A cena seguinte, então, o xerife chega lá no hotel onde ele vai atrás dos anjos, que pra ele é do governo, né? E quando ele vai, ele encontra aquela serafim que eles estavam lutando alguns episódios atrás. E a gente entende finalmente como é que ela não voltou, né? É uma puta solução que eles pegaram, eles imobilizaram ela, basicamente. Olha aí. Ah, mas já tinha mostrado que eles tinham desmembrado ela. Naquele mesmo episódio, no final fica claro que é isso que eles fizeram. Sim. Eles falaram que desmembraram ela, mas não chegou a mostrar como que ela tá. Que eles desmembraram e botaram fogo nas partes pra estancar o sangue. Exato. Mas aqui a Sans foi do caralho mostrar exatamente o que aconteceu. E ela tá lá desde então, né? Porra. Faz o quê? Umas 5 semanas, isso, pelo menos? No gelo. Não, acho que não passou tanto tempo assim, não. Será que não? Acho que no máximo uma semana. Se eu não me engano, são uns 3 ou 4 dias só, viu, Matheus? Em 5 episódios? É uma semana. Mas ele faz isso antes. É porque só o episódio anterior foi só. O episódio anterior foi tudo num dia só. É, mas os três últimos episódios passaram tipo 24 horas. Não, você tá louco. Não, cara. No episódio que ele tava montando a igreja, passam tipo uns 3 dias seguidos no. Entre ele montar as cadeiras e de fato ter a missa. Não importa quanto tempo, mas já faz um tempo que ela tá lá na mesma, né? E isso que importa. Ó, uma dica temporal que a gente pode usar pra medir o tempo na série é justamente a missa. Que toda missa é domingo a domingo. Exatamente. Então, não tem como passar. O máximo que passou ali foi uma semana. Acho que, no caso ali, nossa, ali foi menos de uma semana. Exatamente. Passou um tempinho lá e deixaram o Serafim só o cotoco esperando na banheira, né? E o mais impressionante, ela não desfez a cara de cu que ela tem, velho. Você achou, cara? Não tava sentindo dor? Ah, ele acha que ele sente dor, né? Sim, cara. Tá sentindo frio. Quando o Jesse dá com um taco de beisebol na cabeça de um dos anjos, ele grita. É que então eles sentem dor, sim. Sentir, eles sentem. A questão é como eles sabem que vão voltar, eles passam a não se importar muito, né? Mas a sentir, sim, é um corpo humano que sente dor, sem problema. Deve ser desconfortável. É, sem dúvida. Bem chato, aliás. Deve ser meio chato. Meu, quando eu vejo uma cena, eu só lembro do cotoco do mundo canibal, cara. Não consigo, velho. Pensei a mesma coisa, cara. eu pensei que ela ia falar... Você vai fazer o quê? Vai bagunçar meu cabelo, caralho? Porque aquele lance, na cabeça do xerife, o xerife mata ela meio que por misericórdia, né? Que ela pede pra ele matar ela, tipo, mata. Meio que uma... É, mas você vê que ele gostou de fazer aquilo, dá pra ver na cara dele. Ele gostou, não. Ele gostou, ele tava te carregando, Ele tava descarregando a falta que o Dini fez. Eu não acho que ele teve prazer com aquilo, ele descarregou sim, uma frustração dele, mas prazer acho que não teve não, cara. Não, mas prazer não, tempo, mas ele se sentiu bem fazendo aquilo porque ele pôs pra fora, né? Acho que não. Depois ele muda a expressão muito rápido, sabe? Ele tá com sofrimento, ela já morreu, ele tá apertando lá ainda. Depois que a mina já apareceu, tá atrás dele lá, vendo ele enforcando, a mina já tá morta, já faz uma cara, ele continua matando de novo, no pescoço. Cara, ia ser fora se ela batesse o nome dele e falasse, obrigado, né? Tipo, de seis fora. Eu tava esperando por isso, cara. Eu pensei que ela ia matar ele. Valeu, não, matar não. Eu achei que ela ia mandar um obrigado ali. Porque ele pelo menos ia ver a luz, olhar pra trás, aí ele ia ver que ela tava, que ela se refez e ela ia embora. É, mas é muita bizarrice pra pessoa ver, tá ligado? Eu não queria entender porra nenhuma que tava acontecendo. Sim, por isso que eu esperei. Tem cara de cu, velho. Ele tem cara de cu, bizarrice, caralho, já viu de tudo. A vida dele agora, né? É foda. Aí, enfim, tem aquela cena em que vão buscar os anjos pra poder fazer a viagem pro inferno. E é no mesmo ponto de encontro lá de onde o Jesse e o Walter do Breaking Bad, eles iam também fugir. Isso, eu acho uns dois, foda, três momentos, achei muito bom, cara. A vida do cara era o baú, então o cara botava um baú ali e esperava. Cara, muito foda essa referência aí. E não é a única referência a Breaking Bad que a gente teve nesse episódio, né? Não é. Até questão de Albuquerque também, né? Exatamente. Sim. Que Albuquerque também é uma cidade, não necessariamente uma referência, mas poderia ser. Legal seria se aquele Carlos tivesse aparecido em Breaking Bad também. Aí ia ser legal. Pra mim, Albuquerque citou uma outra referência. Foi do Pernalonga, que ele sempre queria virar em Albuquerque. Verdade. Ele sempre errava em Albuquerque. Pode crer. Caramba. Eu acho que eu lembro disso mesmo. Eu queria não ter entendido. Mas a própria série, por ser da AMC, ela tem a fotografia praticamente igual de Breaking Bad. Nos desertos, a cidade. É, bem parecida. Ela tem os cenários iguais de Breaking Bad. É o sul dos Estados Unidos, né? É, não vou te dizer a fotografia, mas assim, o cenário, a película, aquela película mais quente, que a fotografia do Breaking Bad era toda louca, cara. Toda louca. O cara botava a câmera na ponta da caneta, velho. Assim, acho que fotografia não tem muito a ver, não. Tem aquela questão parecida visualmente por causa da película que ele usa, a película mais quente e tal, e pelo cenário. Porque as câmeras do Breaking Bad eram loucas, velho. O cara botava a câmera no cu do cara, velho. Aí é mais direção, se você parar pra olhar. Vocês estão discutindo realmente nome técnico de filmagem. Sério, na moral. Não vamos parar nesse ponto, galera. Vamos associar realmente o que faz sentido. De fato, as câmeras são diferentes. E, de fato, a filmagem é parecida porque o cenário é o mesmo. Exatamente. Texas, Albuquerque, é tudo lá no sul. Isso, é tudo quente pra caralho com muita areia. Valeu. É parecido, não tem jeito. Caramba, que chilique, hein, mano? Como assim, cara? Eu nem levantei o tom de voz. Enfim, eles estavam no mesmo ponto lá em que o cara levava a pessoa pra sumir no Breaking Bad, né? Eles, quando eles iam entrar lá no carro, levando uma puta numa mala gigante, o motorista olha, então, sem bagagem. Que o anjo vira e fala, mas as minhas histórias em quadrinhos. Aí o outro pega e fala, tudo bem, querido, deixa pra trás. Na verdade, aquilo ali é muito maneiro, é muito maneiro. Isso aí é o diretor conversando com o público. Vocês certamente sacaram isso. Uhum. É o cara falando, olha só. Exatamente. Especificamente. Assim, cara, olha só, isso aqui é quadrinho, mas que o cara é apegado. Mas, cara, desapega. Vem comigo que eu vou te levar pra outro canto. Então, assim, eu acho muito maneiro quando quebra o diretor, não ator, mas o diretor quebra essa quarta barreira aí. Eu acho até que deveria ter acontecido uma coisa dessas antes. Tipo, nos primeiros episódios já tem que aparecer uma parada desse jeito. Tipo, cara, os quadrinhos deixa pra trás. Tinha que ter falado isso antes até, cara. Acho que algumas pessoas pararam de ver até não teriam parado se tivesse falado tão diretamente, talvez. Mas eu gostei pra caralho dessa conversa, realmente. É muito foda. Tem alguma referência? Tem alguma referência quando o cachorrinho passa, depois que a van vai, o cachorrinho passa? Eu senti que tem alguma referência ali, mas cara, não consigo entender. Eu também fiquei com uma bunda atrás da orelha ali. Eu também. Não deu pra pegar nada, não, velho. É, eu me senti o Capitão América ali, sabe? Porra, não entendi essa porra. Sei que tem alguma coisa ali, mas não entendi. Tem uma referência olhando aí, mas eu não tô manjando. Fiquei olhando o cachorro, mas depois eu... Ah, deve ser só ela libertando o mesmo animal. Acho que nada profundo. Peguei nada também, desculpa aí. Você que tá ouvindo aí, né, se você entendeu uma referência foda pra caralho, que vai explodir nas suas cabeças, bota aí no comentário aí, mano. Se pá, cara, eles estavam filmando várias vezes, a única cena que ficou boa passou o cachorro. Eu falei, ah, foda-se, vai o cachorro mesmo. É tipo cachorro invadindo estágio, né? Na hora do gol, cara, não faz isso. Tá ligado? Esse cachorro vai ficar aí o povo vai ficar pensando pra caralho, não vai ser porra nenhuma, tá pensando só... O cara vai ficar se quebrando, mas não é porra nenhuma. Ah, vamos deixar. O cara esqueceu e o cara que foi fazer a revisão falou: ô, mas esse cachorro aqui quer dizer o quê? Caralho, esqueci o cachorro. Não, é uma referência, a gente vai inventar alguma coisa. Fica tranquilo, cara, vai dar tudo certo, vai por mim. Essa é a Corfap patrocinar o... Não, é aquilo. É mais referência do quê? Não importa a referência, algum doido vai achar algum lugar que vai passar o cachorro. Alguém vai inventar alguma coisa, vai por mim. Em Breaking Bad, quando o cara lá que esconde a galera buscou o Walter, não teve cachorro passando, não? Será que não foi uma referência Walter, direta? Walter que mercado? Walter branco, caralho. Eu concordo que Walter é melhor que o outro até. Cara, eu vou dar uma olhada, viu? Pode ser, Rafael. Eu vou abrir aqui o HD externo depois, vou ver se... É na quinta temporada isso. Vou ver se aparece o cachorro também. Vamos ver. Caralho. Eu acho que o Walter mercado também, né? Ah, vai tomar no cu, porra. É que o Rafael via Breaking Bad, a química do mal na Record. Aí era Walter. Exato. Nossa, cara. O Wanderlei. Walter branco. Pior que tinha um amigo meu que falou assim, cara, tem uma série aí que eu comecei a assistir. Essa série todo mundo fala aí, ó. Comecei a assistir, velho. Química do Mal aí, ó. Passa na Record. Comecei a assistir agora. Tô, ó, tinindo agora. Falei, caralho, porra. É bom mesmo, hein? É o bichão mesmo, hein? Eu vi a versão brasileira, cara. Quem fez o Walter não foi nem o Bryan Cranston. Foi o Lima Duarte. Outra coisa. Saindo de Breaking Bad, voltando pra Preacher. Logo na sequência, o Jesse. Como é que seria? Como é que seria a versão mexicana de Preacher, velho? Seria... É pastor. É padre. É pastor. É pastor. Só coloca um L antes. Tá ótimo. Bota um L e tá tudo certo. Bota um L, né? É o pastor. É o padre. O Santos Assassinos, e quem ia fazer ia ser o Mariachi, né? O Antônio Bandeiras, né? É o Dani Trejo. Dani Trejo. Cara, é sensacional. Se fosse Dani Trejo, ia ser foda. É o que mais combina. O Antônio Bandeiras faria o próprio Jesse, cara. Isso, o Antônio Bandeiras fazia o Jesse. A Salma Hayek faria a Tulipa. O cara de cu seria o Johnny Depp. Fácil. Nem precisa de maquiagem. Tô tirando bigode. Show. Bom, puta que pariu. Logo na sequência, então, o Jesse vai pra casa da Tulipa. Daí ele vê a Amy saindo. Cara, será que a Amy queria que matasse o Jesse também? Porque ela só virou pra ele e pegou e falou, ó, seu amigo tá aí dentro. Não, porra. Ela sabia que ele já tinha uns convívio com o Cassidy. Então ela falou, seu amigo tá aí. Se vira aí com ele. Tô indo embora. Seu amigo tá, tipo, quando você chega em casa, seu amigo tá aí. Cara, sabe que impressão que eu tenho da Emily? Que ela toma... Eu falei isso já no episódio, mas eu acho que agora até sustenta um pouco mais. É, exatamente. Ela toma algum remédio, cara. A impressão que dá é que ela fez isso e aí simplesmente choquei. É aquela porra daquele leite estragado que ela bebe lá. Pode ser o leite estragado. É aquele leite estragado que ela bebe lá. Isso é falta de sexo mesmo, é bom. É você que tá batendo. Aí eu quero. Caralho, que gratuito, meu Deus. Aliás, é bom que você citou, Almir. Só fazer uma aspas também. O nosso ouvinte e amigo, o Luquito da Cerveja, mandou uma mensagem também falando que ele acha que a Emily já transa com o prefeito há um bom tempo. Ah, que o prefeito chegava junto ali. Isso, mesmo sem nada oficializado, eles já dormiam juntos há um tempo. E como prova, ele mandou aquela imagem que tem uma cena específica em que ela fala pra ele, tenta não sair muito tarde essa noite pra ninguém te ver. Ela tira a calça, vai pro quarto e ele vai atrás dela. Então eles já tinham uma certa relação, assim, carnal. É, exatamente. Ser, né? Ah, fez sentido a explicação pra mim. Ok, não me incomodou, não. Que ninguém chegar junto, alguém tem que chegar. Exato. Alguém tem que chegar. E eu volto na minha teoria de que isso é antidepressivo, cara. Deve tomar alguma coisa nervosa e ela fica meio apática com o mundo. Na hora só apareceu certo matar o cara, e quando o Jesse chegou na cabeça dela, tava tudo bem. Eu tô aqui soltando esse coelho que não quer sair da jaula, e eu vou embora, o Jesse chegou pra cuidar da casa, beleza, valeu, falou, vou lá cuidar dos meus filhos. Você pode... Cara, isso é muito sociopatia. Ela ficou... Na hora que ela ligou pro Miles, foi porque ela tava com dó do coelho que tava no colo dela. Ela olhou pro coelho com uma cara de dó assim e falou, foda-se, vou ligar pro cara lá mesmo e ele que ela vai... Ela tava vendo o filme lá, vendo o filme, e o cara tava falando, tô largando tudo, vou seguir minha vida. Uhum. Tem hora que ela tava vendo psicose. Ela tava vendo psicose. Mais um ponto aí que pode sustentar essa parada, cara. O Matheus defendendo amanhã ainda. Caralho, galera. É que agora já pode... Se a gente provar que ela tem uma psicopatia, já diminui a pena. Ela pode ser inocentada. Não, mas isso aí é um ponto interessante, isso aí da... Esse transtorno dela aí, cara, é um ponto interessante, que é bem capaz mesmo. Porque desde o início da série, ela fala com pouquíssimas pessoas. A única pessoa que ela fala mesmo era o Jesse ali. Tem os filhos dela, ela fala direito. A única pessoa que ela tem empatia mesmo é o Jesse. Nem com os filhos dela, ela tem empatia. Exatamente. Qualquer... Você não vê ela com os filhos. Morrendo, aquela coisa. Né? Uhum. Não, naquela cena que a filha dela tá morrendo lá na cama, ela tá falando com a Tulipa, a filha começa a chamar, ela dá uns berros. Ué, que foda, menina, fica aí quieto de boa. Enfim, daí o Jesse entra na casa, eles trocam uma ideia com o Cassidy, eles voltam a ser amiguinhos, eles decidem finalmente esconder o corpo do prefeito, né? Exato, que ok pra mim. Bom, daí nessa mesma sequência, o Jesse liga pra Tulipa, ele faz aquele discurso apaixonado, que ama ela ainda, e tipo, legal essa cena, a construção dela, que mostra a Tulipa como se ela estivesse ouvindo a caixa postal só. Daqui a pouco abre o plano e mostra ela com o outro cara de frente com ela, né? Com provavelmente o Carlos, né? É o Carlos, ela fala o nome dele. Ela fala que é o Carlos. É. Quando essa cena começou, eu pensei que ela... Que, tipo, ela tá, o Carlos prendeu ela e ele tava com o celular dela na mão escutando o Jesse falando na secretária eletrônica. Aí depois que eu vi... Isso. Aí depois que eu vi que era o contrário, ela que tinha me aprendido o cara. Uhum. É porque dá o close nela, mostra ela com a boca machucada, putz, acho que ela chegou na moquinha pra tentar pegar o cara foi e pegou ela primeiro. Aí tava fazendo ela ouvir o Jess na secretária, pra mim era isso. Também pensei que era isso no começo. E sim, tinha os instrumentos mortais ali também, mostrando ali, de tortura. Ela já tava com um socaralho na mão ali e tal, com aquele... socaralho, se você não sabe, é um instrumento de culinária, se você não sabe. Aí eu tenho que... Eu conheço como martelo de carne. É amaciador de carne. É amaciador de carne, mas você usa pra socar o alho, cara. É um instrumento normal. Não sei porque essa graça. Não, toda. Cara, o nome disso é pilão, caralho. Não, cara, o pilão não tem a cabeçona de metal. Onde é cabeçona? A gente tá falando do socaralho com cabeçona de metal. Muito bom, o nível tá ótimo, cara. Infelizmente, eu achei chato não terem... ter cortado a cena. Eu esperava uma parada mais Robert Rodrigues do que Tarantino nessa cena, em que ela levanta o socaralho e corta a cena em seguida. Eu realmente esperava que ia pelo menos uma mão amassando lá e aparecer agora. Acho que ia ser bacana, pelo menos. Bom, logo na sequência, então, o Cassidy mostra que ele tá com o telefone dos anjos, né? Me fala, olha, isso aqui é uma linha direta pro céu. Daí ele fala, não dá linha, não dá nada, como se não tivesse nenhuma operadora. Qual dos dois que lembra? Precisa da mão. Não, o Cassidy, né? Porque o Cassidy matou os caras. Não, o Jesse fala que fez da mão de um anjo, aí o Cassidy vai falar que pode conseguir a mão de um anjo. Exato. Aí depois vai mostrar aquela outra cena. Cara, e é tão literal assim, é só ter uma mão de um anjo que já era. Funciona o telefone? Não precisa. Será que é a mão física? Não precisa ter o anjo junto, não? Cara, porque não, se for só ali, está só a carne. Tipo, é como se fosse uma mão qualquer, né? Defunto. Gente, é só colocar. É aquele telefone que reconhece uma impressão digital, não é tão difícil. Porra. Nossa, é tipo iPhone. Não, cara, iPhone que você bota o dedo ali. É tipo iPhone que você bota o dedão ali e reconhece. É tipo isso, assim, exatamente. É o iPhone. iPhone esse iPhone, exatamente, iPhone céu, bota ali a digital ali e libera. Não é tão difícil, pessoal, porra. Ah. E a digital dos anos é tudo padrão, provavelmente, né? Por quê? Porque é tudo artificial, então faz igual. Pra mim é o bastante, cara. Não me incomodou, pelo menos. Não. Cara, desculpa, a gente tá falando de uma coisa celestial. Não fala mais. Jovem. Você queria que fosse o poder de energia do Espírito Santo à hora do infinito? Mas é que tá, cara. A gente não sabe o que é uma coisa celestial. Pode ser realmente que é o encaixe do dedo da pessoa. A gente precisa levar em conta que a gente conhece. Pode ser qualquer coisa. Pode ser o espirro do anjo. Ok. Se precisa da mão, é por causa da mão. A gente tem uma explicação dentro do que foi mostrado. Eu acho que não vai funcionar. Eu acho que eles vão tentar. Não faz sentido eles ligarem pra isso agora também. Eu também acho. E aí, vai ligar, vai fazer o que? Vai passar trote pros caras? Eu faria. Não tem o que falar com a galera do céu. O que o Jesse quer fazer? Ele quer usar a voz de Deus e Deus. Cara, é verdade. É, tinha esquecido disso, pode crer. Exatamente, Almi. Na cabeça do Jesse, ele vai falar com Deus e falar com Deus, desce aqui. E ele, Deus vai descer ali. Entendeu? Ele quer usar a voz de Deus e Deus. Aí, mais de boa pra mim, ó. Mais de boa, porque eu não tinha sacado isso. Uhum. É, acho que faz mais sentido. Faz mais sentido. Não, achei que ele ia querer ir tão longe com isso. Acho que faz mais sentido agora. Acho que faz mais sentido agora a gente saber que ele não vai conseguir. Essa porra não vai funcionar. Porque ele vai tentar chamar Deus. Vai dar uma merda, o Kim Kwanon vai dominar a igreja. Aí sim a gente vai pra uma rua de novo. Ele vai ligar lá falando que ia falar com Deus, aí vão transferir pra área responsável, depois vão transferir de novo pra área responsável e nunca vai conseguir falar com Deus. Na promo, ou tem uma cena bem rápida, mostra o Kim Kwanon na igreja sendo puxado. Tipo, a porta aberta, tipo, sugando ele pra fora. E, rapaz, é bem, tipo, bem rápido. Uhum. A intenção que. É uma cena também rápida, tipo, 2 segundos mostra ele pendurado e a porta da igreja uma luz forte. E também aquele botão de perigo, né? Sim, é aquela saída de perigo com a minazinha com a boca, com a bola na boca lá, com a bad ball na boca. Bom, pra chegar nessas. Pode falar. Lembrando também que tem, vocês falaram daquela sala, e tem também essa questão da sala aí, que eu não tava no outro episódio, mas eu achei bem foda, e eu acho que eles vão usar isso no final, não sei se tem isso no quadrinho, aquela sala que tem aquele Homer Simpson lá, que fica apertando o botão, quando aperta, não aparece perigo, eu lembrei muito de Homer Simpson, aquela porra ali, e certamente eles vão usar isso no final, é alguma coisa, eu não sei o que, não sei se é o Fuzil de Alheira, já imagino que possa ser, mas... Pode ser um indicador que alguém vai sair do inferno. Pode ser. Entendeu? Foi avisando que tem uma anomalia. O problema da mina na missa mostra que até o Odin foi pra última missa que vai ter. Eles acordaram tá isso, né? Também. Eles acordaram por isso. Bom, mesmo. Enfim, na cena que mostra eles indo enterrar o corpo do prefeito, pega uma mão de um dos anjos, né? Uhum. É legal que pra chegar nessa cena, antes foi aquela cena que a gente comentou logo no começo do episódio, que mostrava o centro dos assassinos em loop, e eles chocaram na tempestade de areia e fez uma transição de cena em que a mesma árvore fica sentada. Então a gente percebe que a mesma cidade em que o centro dos assassinos morreu, uhum, é a cidade em que o Jesse vive hoje. Sim. Então, não sei, eu tô especulando muito, mas pode ser que aquele pastor lá do passado seja um antepassado do Jesse, porque pelo que a gente viu é uma tradição, um posto de pastor passagem de pai pra filho, né? Eu não sei se deve ser uma tradição, porque só tiveram dois, né, que a gente sabe ainda. É, mas... Isso ia forçar muito a barra também. Então, vamos combinar, cara. Ficar um possível ódio que os tantos assassinos têm pelo Jesse. Bom, o ódio pelo Jesse é como a gente falou no primeiro episódio. É o simples fato de ser um pastor. Ele odeia o pastor porque é um pastor e ponto. Agora, se é aquele lance que eu já comentei outras vezes. Coincidência demais também incomoda. Justamente o descendente daquele cara vai ser a pessoa que teve a Gênesis, que é uma criação de Deus. Porra, cara, calma. Não precisa tudo. Esse negócio de The Chosen One, o escolhido, eu acho meio. Assim, você foi predestinado, acho meio caído. Mas o fato daquela cidade estar localizada onde a outra cidade, que era o que a gente notou notoriamente, era um antro de putrefação da alma humana. Putrefação, porque os caras já estavam já no lodo já. A alma dos caras tava no lodo já, assim. Em matéria de bênção divina, ela tava. O capeta tava abraçando já. Até o padre tava na orgia, velho. Então, sinal que o negócio de poder engolou. E o fato da mesma cidade estar no mesmo local explicaria, por exemplo, o fato dos membros da comunidade ali também serem meio deturpados ou meio quebrados, sabe? Oh, todos eles são afetados por aquela região também. Aí, no caso, não seria tanto só o Jesse, seria a região. Eu acho muito mais convincente, uhum, mais interessante você dizer que a região afeta as pessoas e não o sangue ancestral do Jesse. Concordo, é isso que era legal. Que é aquela coisa, tipo, é como se aquela cidade específica fosse uma herança do Velho Oeste. Porque o Velho Oeste era todo fodido. Exato. E por mais que tu restos pode ter se curado, aquela cidade, aquele antro, talvez pelo santo ter matado e ido pro inferno saindo de lá, tenha ficado com esse ranço ainda da sujeira que tinha há 200 anos atrás. Aí é bacana, aí é uma história bem contada. É, mas acho que provavelmente vai rolar alguma coisa assim de descendência. A gente aprendeu com De Volta pro Futuro que as pessoas vivem a família das pessoas vive na mesma família desde o Velho Oeste. Então tá aí. No mesmo lugar, não se incomoda, quem migra em outro lugar. E pratica o incesto também. Eu pratico o incesto. A treta do Jesse com o santo fosse algo mais pessoal, entendeu? Tipo assim, o Jesse num momento usar a voz com o santo. Aí o santo fica puto e fala, mano, agora eu vou te pegar. Não precisa fazer não, né? Fez fazer algo que eu não quis. Funciona? Ah, funciona, ok. Segundo a explicação dos anjos, funciona com tudo, né? Então... Mas eu sinceramente eu acho, eu espero que não, espero que eu esteja errado, mas eu acho que o final da temporada eles vão dar uma cagadinha de transformar o santo num mega vilão, mega herói, sei lá, mas na só próxima que o temporada. Santo é tipo o mega vilão do Jesse, entendeu? No Nagatinho. Mas ele não. Vão utilizar isso no último episódio como a gente tá esperando. Eu fico com medo de no fim do episódio o santo aparecer, sabe? Falei, cara, agora fodeu, chegou esse cara aí, agora assinando o próximo capítulo, só no ano que vem, sabe? Isso eu fico com medo. Mostra um pouco, constrói um pouco a treta dele com o Jesse. Ou uma coisa mais pessoal, como vocês estão falando, entendeu? Não ser só aquela coisa de ranço. Porque você só deixar isso no final, usar só como gancho pra próxima temporada. Aproveita o último episódio pra construir um pouco isso, sabe? Eles vão jogar mesmo pra próxima temporada. Eu acho que eles vão fazer o santo, pelo nome do Cassidy. Tipo, ele não vai ser o vilão do Cassidy. Ele não vai ser o vilão da segunda temporada, mas ele vai estar sempre à sombra do Jesse por aí. Isso, na cola.